nos fala. Um fogo santo logo aparece, a terra estremece ao ouvir sua voz em grande fulgor. A igreja canta, todos se alegram na refulgente luz. Esse fogo santo que espelha o pranto é o fogo de Jesus. O Senhor deu a palavra e o povo ouviu a sua luz, a todos que o sentiu. Viu o poder do grande general. Quando Deus fala, afugenta o mal. A igreja canta, santo é o Senhor. O Espírito Santo manda o seu calor e todos sentem o poder de Deus. A igreja canta dando glória a Deus. Estavam reunidos, veio um fogo santo, e toda a casa desse Pentecoste de poder tremer. Quando Deus fala, o melhor que se faz é parar para o escutar, pois a certeza plena que o Senhor dos céus poder vai derramar. O Senhor deu a palavra e o povo ouviu a sua luz, a todos que o sentiu. Viu o poder do grande general. Quando Deus fala, afugenta o mal. A igreja canta, santo é o Senhor. O Espírito Santo manda o seu calor e todos sentem o poder de Deus. A igreja canta dando glória a Deus. O Senhor deu a palavra e o